Quanta emoção! Que alegria e felicidade para mim poder participar de uma alegria tão intensa que é a comemoração dos seus 15 anos. É uma data linda que marca de uma maneira muito especial a sua vida. Que você possa ser muito feliz nessa nova idade, pois você é aquele alguém que conquista todos com a sua simpatia e meiguice. Não poderia deixar passar em branco esta data tão especial e bonita? Afinal, você merece, por ser um presente de Deus, uma dádiva para todos os que convivem e fazem parte de sua existência. Quero o que de melhor existe neste mundo para você. Que cada novo ano de sua vida seja marcado com acontecimentos que só lhe tragam felicidade, paz e realizações. Esse dia lhe pertence e os minutos são seus. Viva-os com sabedoria, dignidade e perseverança, não se deixando abater pelas dificuldades, acreditando sempre na força interior que existe dentro de você. Parabéns por esse lindo acontecimento, seus 15 anos. Torcerei sempre pela sua felicidade.